Sandrense diz. O mural de Igor. Pega o controle do paredão, aumenta no talo que o trator chegou. Aham. Nós tá online no Insta, tá tudo monitorado. Avisei para as porrinha, já tá tudo organizado, atuando e mantendo. Os meninos tá no veneno, online, online metendo, online metendo, online metendo, tendo, online metendo, online metendo, vai, online metendo, online metendo, tendo, online metendo, oh, vai metendo, vai, vai, oh, online metendo, online metendo. Paredão de responsabilidade. O grau é pesado e ninguém fica parado. Aquele solinho pra mim, vá. Tá gostosinho. Alô, Carreta de Ouro de São Paulo, tamo junto. Black CDs. Nós tá online no Insta, tá tudo monitorado. Avisei para as porrinha, já tá tudo organizado, atuando e mantendo. Os meninos tá no veneno, online, online metendo, online metendo, online metendo, tendo, online metendo, online metendo, tendo, online metendo, online metendo, tendo, online metendo. Vai na batedeira, vai, vai, vai, dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale que dale que dale, dale que dale que dale. Solinho do paredão. Bater no paredão, vou colocar no paredão. Tom, tom, batale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, dale, que dale, que dale, que dale. Alô, Carreta RR, Cristiano, Arte Reveste, é nóis, gente. Joga baixinho, vai. Online.